catástrofe, mesmice e alarde sem ar. Nem crase, cada frase, debate, repasse, rebate, embate, me fale, ou cale-se. Muito tempo afora, despedida por dias e horas, memórias, registro do ofício, voz aguda de grave e veloz, atendo pensante, rasante, avante, persiste, olha no montante, Deus guia, fé penetrante, ser capaz de agir, seguir adiante. A folha, caneta, responsa, se dirigir, pra quem vai ouvir, permitir, sentir, refletir, da hora tá aqui, bem lembrado, lembrar, enfim. Não vou me despedir, bó, despedir me sentir, só o fim não vai existir, bó. 15 rappers como foi bom, 15 rappers virou família. PR15 partido radical rouba a cena, olha o que firmou, vejo o que tornou. Seja testemunho ocular de autoria, Gálatas sem drama, vejo o laço que ficou sem fama, virou família, trincou, zicou, perquisitando em cena, perquisitando em cena, perquisitando em cena, perquisitando em cena, perquisitando em cena, perquisitando em cena, perquisitando em cena, perquisitando em cena, virou família, virou família, virou família, virou família, virou família, virou família. É mais do que família, isso é uma irmandade, irmão. Tamo junto pra somar, nesse corre só função. Acreditou? Então tá bom, considerou? Ouve esse som. A união ficou mais forte, o tempo passou, tamo firmão. Toda família entrando em cena, agora é problema, deixa eu falar. Passamos um tempo nos bastidores, a porta se abriu, pode passar. Não é por acaso que estamos aqui, nossa voz tá no ar. Nossa voz tá no ar. Temos histórias pra contar, fatos reais a relatar. Muito amor, muito amor. Muita fé, mais valor, pra quem é, respeito, humildade, criatividade, positividade na atividade, vai, força de vontade, coletividade, integridade e muito mais. Que Deus abençoe de coração a cada um que se identifica, colou no GL, um abraço, irmãos, a toda a família. GL, Gálatas, PR15, PR15. Perquisitando em cena, perquisitando em cena, perquisitando em cena, perquisitando em cena, perquisitando em cena, perquisitando em cena, perquisitando em cena, perquisitando em cena.